meu compadre. Volta lá onde você montou seu som e melhora o seu som mais um pouco. Aí depois nós conversa. Porque, por enquanto, seu som não tá com nada não, tá? Não tô ouvindo seu som, não tô sentindo grave. Vou mostrar pra você o que é tremer de verdade. Bate forte, é pura pressão. Firma as pernas e se não vai te jogar no chão. Firma as pernas e se não vai te jogar no chão. O grito das cornetas vai te deixar maluco. É melhor tampar os ouvidos pra você não ficar puto. Falo, não fica bravo comigo agora. Junta essa traia e joga no lixo. Se o seu som não tem potência, já não é problema meu. Mas pra tentar me abafar, tem que tocar melhor que eu. Mas pra tentar me abafar, tem que tocar melhor que eu.